118-95. Ah, pode. Bravo Zulu Eco, está livre LS, reporta localizador. ILS, matarei o localizador, bravo Zulu Eco. Prossiga, Olimpo 08. Olimpo 08, estou autorizado Galeão, nível 260, decola pista 10, curva direita, saída da El Lerume, prossegue conforme a rota. November 57, moço. Controle Salvador, opera 120.8, transponder 5504. P08, cotejamento está correto. Chama pronto para o táxi. Bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 180 graus, 05 nós. Autorizado a alinhar e decolar, 3 Bravo Zulu Eco, está estabilizado, localizador, cavalinho. Bravo Zulu Eco, completa final, torre 1895, com pouso. 1895, Bravo Zulu Eco, obrigado, bom dia. Salvador, Papa Romeu Bravo Zulu Eco, está estabilizado ILS, visual. Papa Romeu Bravo Zulu Eco, bom dia, ajuste no 013, confirma a intenção de pouso. Sim, pouso na 10, o Bravo Zulu Eco. Bravo Zulu Eco, após o pouso, segue para o pátio. Inicialmente foi coordenado com a gente junto à coordenação da Azul, pátio 3, mas ainda não temos a confirmação. A gente irei coordenar com a Infraero, o Bravo Zulu Eco, cheque o trem, vento 170 graus, 069, autorizado pouso, pista 10. Sim, está baixado e travado, bravo do eco, pouso autorizado. A 3601, decolado aos 40, controle 120, decimal 8, bom voo. 308, boa. Controle Salvador 3601, perfil da EL. A 3601, contato radar, sua para 360, saída da EL. 360, saída da EL. 360, pode voar direto, mote, mano. Ativado do centro, 3601, voa da EL. Voando da EL, precisa 3601. Após o meu bravo Zulu Eco, sala 43, na minha escuta, libera a direita, segue via Alfa, Kilo, Pátio 3. Quando lá, atente ao sinalizador. Direita, Alfa, Kilo, Pátio 3, atento ao balizador, o bravo lá. Bravo Zulu Eco, posição prevista 5 Lima. 5 Lima, gente, bravo, bravo. Doutores, muito obrigado. Bom dia. São 3601 no Recife, 3325, alterno 251. 3601, bom dia. 08, autorizado táxi via pista, reporta alinhado e pronto com ajuste 1013. cordial, bom dia, voo 9063. Por 08, vento 180 graus, 06 noite, autorizada a decolagem 10. Chegada bom? Nesta, até 2000. 1903. Entra o padrão, 13. 13, né? Foi 08, decolada 5, 7, controle 120, décima 8, mau voo. Sete, controle 08. Controle Salvador, é o Olimpo 08. 08. Decolagem, tudo em manter 1290, após 2000 velhida. É, sobe para o 2908, após 2000 velhida. 508, chama o centro Recife, 3325, alternativa 25, decimal 1. Chama Recife 13325, secundário 251, confirma? Correto. Sou 9063, vive aliança e para nós 0, chama estabilizado no curso do localizador. 9063, como nós estabilizado? Identification is in Mercedes 1000 feet to Mercedes 1014 on bound for arrival. Send you 2000 feet. Zero minha 3, última instalada agora 1014. Estabilizado, final, voo 9063. 063, complete a aproximação, ele assiste na Torre Salvador em 1-9, décima 900. 2900, bom serviço. Foi Salvador, Cordial, bom dia, voo 9063. Voo 9063, bom dia, cheque trem, autorizado pouso, pistão 90, vento 180 graus, 069. Autorizado pouso, pistão 90, voo 9063, baixar travado. Era 972. Nós temos identificação, desça para 3 mil pés, altímetro em Salvador, 9094, chega na Mari. Recebeu 3 mil, 9094, Mari, pode vai, tá? Tá correto, aguarde e tá com 9972. Aguarda. Zero 083, say your speed. Error Alpha 083, say your speed. Error Alpha 083. From my speed, Error Alpha 083. Error Alpha 083, my name is 250 now. Roger. Grau 9970, reduza para 259. Reduz 250, 9970. Pela 9970, vou ITAP. Tá, Alô, Alô, Salvador, bom dia, o Xamané 2, confirmação é com autorização. Aeronave 0, redução para 2109. Confirma, aeronave 72. Redução para 2109. 2109, aeronave 10, Taubaté. Controle Salvador, opera 120, decimal 8, transponder 5511. Autorizado 360 Guarulhos, responda sua direita da 10, Israel, Leda, Mótiva. Eu sou Zulu 10, Taubaté, controle 108, transponder 5511, 625. 6251, o atendimento está correto, está pronto, pushback, acionamento. Câmara. Salvador Europa 03, over Belo, could you please confirm clear for the approach? Clear for Elastic's approach, runway 10. Clear final, Elastic's approach to runway 10, come establishing localized course. Roger, here is runway 10, Europa 03. Establish Europa 083. Europa 083, complete approach. Contact now, Sabo Tower, request 118, this small 95. 118, Europa 083, obrigado, Matias. Programa 972, nível S, para 90, desce para 2000 pés, altimetro 9094, chama estabilizado no localizador da 90. Livre LS X-ray, descendo para 2000, comunicações e reportar a estabilidade da 9962. Morning, check your landing gear. Cleveland to land runway 10, wind 190 degrees, 06 knots. Salvador, 6251, para o primeiro treinamento, 6251, está autorizado, senhor Pilotaxi. Autorizado, para o próximo, para o 083 on the ground at 26. The gate runway by right, call ground 1-1, decimal 1, one reach. 1-1, decimal 1, vacate right, 0.08. 1895, obrigado. Sou restaurador, muito bom dia, esperar 9975. Localizador da 10, visual. Federal 9972, boa, continua a aproximação, aguarda a pista livre, ajuste na 014. Prossegue na aproximação, aguardando a autorização, com 14972. Good morning, Europa 083, located in Corfo. 05 nós, cheque trem, autorizado pouso 10. Before, taxi, Juliet. Taxiway Alpha, call you back before Juliet, Europa 083. 31971, prepara a saída da Euleda Monte, vai aguardando o cópia. Aguardando o cópia. Para o tráfego, né? Eu mesmo estou fazendo um pouquinho fora de confiação. Cadê? Eles confirmando 145 a bordo? Afirmo. Gente, autorizado o táxi é Fati 1, no táxi em dia. Quanto espero no zero, chame torre 1895, ajuste no 014. Táxi autorizado que é em dia. Mantiver as duas. 3, solo 1211, mantendo o da Alfa. Viva direito do 1-0, 3171, está pronto, copia. Tireal 9972. Bom dia, autorizado táxi Alfa, Kilo, Pad 3, possivelmente a posição será 5 Romeo, fique atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, Pad 3, será 5 Romeo para 5 Romeo. Solo Salvador. Azul, Alfa, X-Ray, Whisky. Liga, Alfa, X-Ray, Whisky. Bom dia, pedindo aqui autorização de reboque, pátio 3 para o pátio principal, posição 3. Gente, o Alfa, X-Ray, Whisky, aguarda autorização. Europa 03, clear to Juliet, gate 11, April 1. Juliet, gate 11, April 1, Europa 03. 3171 da TAM, está pronto, cópia? Cópia. Autorizado Guarulhos, nível 320, decola pista no zero, a curva à direita, saída da EL, Leda, Motiva. Via UPZULU 10, Taubaté. Controle Salvador opera 120 decimal 8 e o transponder 5596. Guarulhos aprovado, nível 3, decoração 0, da Euleira Mótima, Salvador. 120 decimal 8, controle Salvador, transponder 3171, o cotidiano está correto, tinha um pronto para o feedback de saneamento. Prossiga. Uma rádio de saída. Gente, o Bravo do Eco, autorizado Montes Claros, nível 280, decola pista no zero, curva direita na saída Arbor, pode prosseguir direto. conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 120.8, transponder 5515. Autoridade Salvador, vindo de voo. Desculpa, está autorizado Monte Claro, vindo de voo 280. Decola da 10 com curva à direita, perfil arco, após voa direto. Controle Salvador, 120.80 e o transponder 5515, Bravo do Leco. Bravo do Leco, o procedimento está correto, sem condicionamento, tá? Camarei, Bravo do Leco. Só é que foi o está autorizado o início do rebalque até a saída do parte 3, se apontando para ingresso, parte 1. Ok, agradeço, Luiz. No 6251, no decolado 35, controle no 20.8, no voo. Controle 120.8, né? 6251, bom dia.